cidade Léus, 065, decola pistão no 7, curva direita, curva do axé, restrito no meu pé, estou fora da barra, controle 120, decimal 8, aciona 5, coordenada, aciona 0274. E autonomia? Autonomia táxi, 2895, exclusão. Alta 1 no ONU, contato radar, saída Kong, suba para o nível 1 no 30. Saída Kong para o 130, 1 no ONU. SIC 5491, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, ajuste 1015, informe no localizador. 5491, autorizado 2000, ajustado no 095, autorizado o procedimento, informaremos estabilizado o localizador. Azul 206, Recife 370, via previsto 58, escola pista no 0, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju, controle em 20.8, aciona 545. Do 3000, senhor Pistões, ligou forte, passou a posição forte, corrigindo, autoriza a proa de ponte direto. Autorizado, Oscar, como é que tá? Vem na proa de ponte, tango. 8-8-345-4051 para receita, azul 4206. Correto, é ponte 8-5-4-5, corrigindo, azul 4206. Solo Salvador, muito boa tarde, 3560 da Sã, Silvio Neto. 60 Taxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 3560. E decolagem 1 esquilo Lula, pista no 7, o vento 1, 0, 0 graus, uma centena com 1, 2 nós, uma dúzia nós. Bruno 601, vetoração para sequenciamento, seu número 3, subir direita na proa 230, limite ao curso do localizador. Direita 230, limite ao curso, Bruno 601. Bruno 612, seu número 2 na aproximação, da presente voo direto Duna, desça para 2.000 pés, o ajuste no 095. Boa Duna, 2.000, 0.6. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Whisky Kilo Zulu, decolado da 97 na sua escuta. Boa tarde, Whisky Kilo Zulu, corredor Shane, somente para 1.000 pés. Tu vai prosseguir para Ilhéus via litoral ou prossegue direto? Direto. Ok, está autorizado direto da presente, subida para o 065. Subida para o 065, direto Ilhéus, Whisky Kilo Zulu, grato. Serra Juliette Bravo Delta, está ingressando linha do litoral para Veracruz. Acompanhe pessoas a bordo. Dois a bordo. Frente mais Papa Lima, o ajuste permanece no 095 e informe no farol da barra, não há tráfego mais cedo no setor. Positivo, chama na barra, Lima. Aciona 5442. Decola da 10, com curva direita, da El Leda Prisma, Upper Zulu 10. Nível 360, controle 208, 5442. Correto, responsável. Portará. Carbono 601. Um trem checado, altímetro no 015. Reportaremos Simbra com trem checado, o trip 5491. 2231, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 1-1 controle Salvador. Precisa, 1-1. O teu estimado de pouso em Recife? 2-1-4-5. Copiado. Esquerdo 60, reportar estabilizado, volume 601. Aviono, trem checado, autorizado o posto. Informa o tráfego da companhia, sua frente em meia dúzia de milha, com ground de 210 nós. Ok, já estamos reduzindo, obrigado, controle. Controle, estilo Zulu. Prossiga. pode passar o metal e o taco de Léo? Agora. No localizador urbano, 6112. Urbano 6112, completa aproximação, chame a torre 118.95, tem um bobo. 1895, boa tarde, obrigado. 6112. Ei, Salvador, boa tarde, urbano 6112. Boa tarde, altímetro 1095, tem aproximação, agora na pista livre, o vento para cheque 1,00 graus, uma centena com 1,2 nós, uma dúzia nós. É, no meio, no 2. No solo 27, à direita na taxiway eco, o solo 121 decimal 9, boa tarde. 491, livre à direita na eco, solo 219, boa. Salvador, boa tarde, o trip 5491. 491, boa tarde, taxi é Kilo Pat 3. Kilo Pat 3, 491. 01, compete a redução, chame a torre, frequência 1-1895, campo posto. 1895, redução. Tempo posto, 910, voa na 6 ou na 2? De 1.500 pés com nuvens espaços 800 pés. Visibilidade acima de 7 km. Recife, autorizado 390 via Perusca 58. Decola pista no zero curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 120 decimal 8. Aciona 5444. 390 para Recife, Upper Whisky 58, decola 10 curva esquerda, saída a PUC, transição Caju, 1208 é o controle, 5444 é o transponder, o 183. Correto, é ponto busca, 183. Vamos lá para a busca, 183. O ajuste no 095, informe no localizador. Caju, confirme? Afirmo. Taxiway Solos 30, à direita na Taxiway Fox, Solo 21, decimal 9, então boa tarde. Boa tarde. Check trem, o vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós, gol no 60. Livre pouso na pista 10 para o gol 1601 no baixar de travado. Entra. Olha, o Eco Zulu November na vertical de Paris, ingressando no corredor intervalo. Você está visual, Corolla? Afirmativo, senhor, Eco Zulu November. Chame a torre na sequência 11895, Campo Pouso, Eco Zulu November. Torre 11895, graças a Eco Zulu November. Torre Salvador, Eco Zulu November, passou a vertical de Paris, já visou algum campo? Final no 7, Eco Zulu November autorizado, a última entrou no 0, 15, reporte na curta com trem checado, November. Contará na curta com trem checado, altímetro 1015, Eco Zulu November. Vento para cheque 100 graus, uma centena com uma dúzia nós, Eco Zulu November. Eco November. Papa Lima ingressa no litoral via Pau da Barra, o ajuste em Salvador no 095, informe no através de Pituaçu. 219 na foto. Chegada bom, fidência para 4 mil pés, ajuste no 095. Para 4 mil pés, aqui na ponte, Zona 273. 2 LX, 01. Pesado, subida para 085, Kilo Zulu. 085, isso, Kilo Zulu. Controle do Zona 273. Prossiga. Solicitação do centro, está mantendo a high-speed, estamos no grupo da velocidade, da restrição de chegada. O time está livre das restrições, gol no 273. Gol no 273. Salvador Azul 4206, está autorizado, puxa, é importante. Confirmando a reportagem das 10. 601, reportagem das 10, confirma. Bom dia, boa noite, 5425, puxa estacionamento, box, bate 3. 4543, autorizado, puxa reportagem. Autorizado, puxa o mapa, taxi 4945. Boa, 601, confirma a reportagem das 10. Reportagem das 10. A curta final do ano 7, o Eco Zulu November. Autorizado pouso no 7, uma centena com 82, November. Tem livre pouso, Eco Zulu November, tem pouso baixado travado. Bom, meu outro, como é que está? frango, só meia dúzia de milhas para posição Conde. Sexta da encerrado, chame Aracaju na frequência 120.3. Boa noite, Web 6720, identifique, chegada é bom, fixa para 5 mil pés, o ajuste no 095. Bom, meu mano vai tirar ponto, você está ligado? Autorizado, bom. Bom, você para 5 mil pés. Onça 1-1, está a meia dúzia de milhas para a posição 1. Conde, mantenha nível 130, sexta da encerrado, chame Aracaju na frequência 1203. 203, boa, chame a 6143, completa final, chame a torre, frequência 1-1895. Torre 1-1895, boa tarde. Para o táxi, trip 5-495, PLB 71, autonomia 4 horas, alterna a vitória. Puxa 415, livre táxi, reporte saída 43. Para o táxi, está saindo o táxi 43. Azul 4206, para o táxi com 99 a bordo, alterna marca item 3 horas e 20 autonomia. Azul 4206, autorizado táxi Índia, ponte para o dono 02, 895, Pinegão no 095. 095, Índia, não pode estar em 395, Azul 4206. 01, ingresso Juliette, portão 01. Ingresso 01, 01. 415, saindo de passagem ao gol. Tá, na próxima Juliette, após sim, táxi é passo 1 no Índia, ponte para dar no 02-895, que negão no 05. Desde a passagem ao gol, após pátio Índia, ponte espera, torre 1-1895. K2 espera, marcial checado, vem 143. 143, o repouso, vento uma centena com 72. Reposa 6143. O 4206 assim que o avião de pousar ali mantém. Pode, todos os aviões também mantém, é só 4206. Solta. Posição 03, que é a para a Copa 3567. Confirmando, autorizado Brasília 380, via peso 17. Decola, pista no 0, curva direita, saída arbor, LF. Controle 120, decimal 8. Aciona 5445 da 3567. É, autorizado Brasília no 380. E a UFE pulou no check, decolando da casa de esquerda 1-0, primeira curva direita, saída a bota, então eleva 1208, é o controle 4-4, que é o plano de conta, para o 3567 da frente. Correto, bota push, da 3567. Bota lá, muito grato. Vamos, Salvador, gol 1856, posição 02, para a posição mesmo. 1856. Posição 02, autorizado, puxa para o táxi. Poderá para o táxi, boa noite também. 1, 4, 3, no solo, 4, 1, libere a direita e chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9. Libera a pista direita, no solo, solo, 1, 2, 1, 9, decimal 1, 4, 3. Do azul ali e mantém o trip. Azul 4206, livre decolagem, vento 090 graus 089. Livre decolagem, azul 4206. Juliette, coluna 06143. No 273, está livre a final do procedimento, desça para 2.000 pés e forma o localizador. Desça para 2.000, apontará no localizador, agora no 273. Objeto 6720, reduza para 2109, desça para 3.000, ajuste 1.015. É o 6720, 3.000, 1.015, reserva 2.010. Afirmo. Hoje. Lima está próximo do Santa Súcia. Mike Papa Lima, chame agora a torre, frequência 1-1895, tomou posse. 1895, graças, boa noite. Salvador é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Azul 4206, decolado aos 43, chame o controle, 1208. 208, azul 4206. Mike Papa Lima, prossiga. Positivo, tá passando Pituaçu, linha do litoral, 510. A intenção é a Bata. Ok. Da presença autorizado direto Bata, ok? Agilizando, da presença autorizado direto, aproximação direto para Bata. Vento 090 graus com 10 nós, chame cruzando a final do ano zero. Mike Papa Lima. Positivo, da presença direto Bata, agilizando, vai chamar cruzando antes do ano zero, Lima. 1956. Quilos do Luz está agora 8 milhas para a velha para São Coral. Esse só dá encerrado, chamilhar na frequência 1201. 5 inicial, duplicador, order.